horas e 59 minutos. Rádio Catedral AM, 1210 kHz. A sintonia certa para o seu dia. Rádio Capital AM, 840 kHz. A sua melhor companhia. Rádio FM 100,5 MHz. ZYD 562. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Brasil Notícias.